O que aprendemos sobre a internet multilingüe? Aprendemos muito sobre idiomas, sobre a internet e os idiomas da internet ao trabalharmos neste relatório. Aqui está uma breve visão geral das percepções mais importantes da nossa jornada até agora. Aprendizagem. A língua é um proxy do conhecimento e uma forma essencial de estar no mundo, não apenas uma ferramenta de comunicação. É por isso que o multilinguismo é tão importante, para que possamos honrar e afirmar a grande riqueza e as texturas de nossos muitos eus e de nossos diferentes mundos de modo mais forte. Contexto: as pessoas conhecem seus mundos e se expressam em mais de 7 mil idiomas. Nossos idiomas podem ser orais, falados ou sinalizados, escritos ou transmitidos por sons. Ainda assim, o suporte a idiomas nas principais plataformas de tecnologia e aplicativos só existe para uma fração desses 7 mil idiomas, estando somente cerca de 500 deles representados online em qualquer tipo de informação ou conhecimento. Algumas das línguas mais faladas no mundo não contam com muito suporte linguístico ou informações online. O suporte a idiomas mais rico, as informações mais extensas na internet, incluindo no Google Maps e na Wikipédia, e a maioria dos sites estão em inglês. Reflexão: a internet não é, nem de longe, tão multilíngue quanto imaginamos ou precisamos que seja. Análise: a maioria das pessoas precisa usar o idioma colonial europeu mais próximo, inglês, espanhol, português, francês, etc., ou idioma regionalmente dominante, chinês, árabe, etc., para acessar a internet. Estruturas históricas e contínuas de poder e privilégio são intrínsecas à maneira como as línguas estão acessíveis ou não online.